lá. Deixa eu ver. 101, 00 graus, 09 graus. Eu vou direto para a mão, agora vamos abrir. direto Momo, aguardando o Aeros 2221. coleta final Champlain, 718, decimal 95. Nove, a identificação de chegada bom, visto para 4.010, altímetro 604. posso preparar por hoje. 759, vista via para 2010, NH1004, autorizada final do procedimento IRS, distribuída por Senadores, reporte de estabilidade. Chama de identificação e chegada bom, deixa para 4.000 pés, sem a gala 04. sistema 3, Salvador, 118.95. Traça da estrada de 0 no quarto, autorizado de 0 vento 100 graus, 07 metros. O pouso na 10, bolo 7 metros. decolar 251, controle 208, Corvette. Salvador, bom dia, Coluna 093, estabilizado. Coluna 093, carta da Vistade, condutorizado, pistão 0, certo? 090 graus, 060. Levei por 10, Coluna 093. solo, áudio 57, libera direita, taxi via Alfa, Juliette para o portão 8. Confirma para o portão 3. Solo aos 57, libera direita, taxi via Alfa, Juliette e segue para o portão 8. Brasília, nível 380, e é o peso 17. Colagem na pista no zero, curva à direita, descida A, Boruno, transição elétrica. 5177 transponder e o controle 120, decimal 80. Keep to the right, back by Alpha, report before Juliet. Alpha 2-9-1-9-1-0, the right by Alpha, and we're going to go 1-9-1. via Pedro 44, que é ponto seguro, após, segue na UP Novembro 857. Padrão 1-0, curva direita, na perturbação, no 1, tensão dota. 5203, transponde, controle 120, decimal 8. É 62-03. É 62-01,